Preparados com as armas na mão, batalho hoje e sempre por esta luz tão divina. Viva nosso Pai eterno, viva nossa Mãe divina. Batalhamos hoje e sempre por esta luz tão divina. Porque nosso Pai eterno, viva nossa Mãe divina. Chuva é do astral, disciplina na terra. Todos se preparem para ver o fim das guerras. Chuva é do astral e disciplina na terra. Todos se preparem para ver o fim das guerras. Sigo em frente com o meu pelotão, porque estamos preparados com as armas na mão. Eu sigo hoje e sempre com o meu pelotão, porque estamos preparados com as armas na mão. Batalhamos hoje e sempre por esta luz tão divina. Viva nosso Pai eterno, viva nossa Mãe divina. Viva nosso Pai eterno, viva nossa Mãe divina.